Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nota 7, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é nem mais nem menos do que domingo. Estamos no dia 25 de setembro de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Recordo, antes de mais, que a edição de 18 de setembro, que foi para o ar apenas na passada sexta-feira, continua e continuará disponível para download até à próxima sexta-feira, dia 30 de setembro. Vamos, por agora, começar esta edição com música dos Space, Blue Tears. É como se chama esta primeira música que vamos ouvir. Continuamos nas mais bem conseguidas músicas instrumentais. Ora, aqui vamos na quarta semana, completamos hoje então a quarta semana, de 7, que assim prevemos. Vamos agora ficar então com mais dois temas para abrir a edição de hoje. A primeira, como disse, dá então pelo nome de Blue Tears e é do Space. Para ouvir também um pianista japonês, Keiko Matsui, traz-nos Boom Fire in the Piano. É como se chama esta segunda obra que vamos ouvir e que vai também dar sequência a esta edição do nosso Nota 7. Seja, estimado ouvinte, muito bem-vindo a esta edição. Bonfire in the Piano, música de Keiko Matsui. Acabamos então de escutá-lo. Vamos agora ficar com mais dois temas. George Saxon traz-nos Only You, uma música bem conhecida de todos nós, interpretada ora pelos The Platters, os primeiros, ora por Elvis Presley depois. Mas aqui a versão é de saxofone. George Saxon traz-nos então este Only You. Vamos também ficar com Backpip Reggae, a música que nos é trazida pelo grupo musical Ocarina. Ocarina, que é também um instrumento. Vamos então ficar com estes dois temas e daqui a pouco eu volto para os últimos dois desta edição do Nota 7 para este domingo 25 de setembro de 2011. Thank you. E assim, estimados ouvintes, que chegamos ao final de mais uma edição do nosso Nota 7. É chegado o momento de me despedir, deixando-lhe mais duas músicas. A primeira, bem conhecida de todos nós. O nome Olé Guapa talvez não lhe diga alguma coisa, mas a música certamente lhe irá dizer muito mais. Pedro Álvarez, não é Cabral, é Pedro Álvarez, vai-nos trazer esta melodia, é um acordeonista. Vamos também ficar com mais uma música para fechar esta edição deste espaço radiofónico. Uma música que... deixa-me ver como é que eu a posso caracterizar. É uma música que, digamos, tem as suas especificidades. É uma música que... Ela até é conhecida. É uma música até relativamente conhecida. E há uma ideia de que as músicas, digamos, conhecidas têm... Digamos, se são conhecidas é porque são comerciais. Não é bem o caso. Esta música dos The Intimate Orchestra é um exemplo de que nem sempre isso acontece. Há músicas populares que não são necessariamente comerciais. Esta música é uma delas. Chama-se Sadness e ela é que vai fechar a edição de hoje da nossa Nota 7. Despeço-me, estimado ouvinte, com votos de uma boa tarde, ou do princípio de boa tarde, na companhia do Canal 2. Já a seguir chega mais uma contagem de Top Portugal para conferir aqui na sua antena web. Fique bem. Olha, no Canal 2 da sua antena web. Fique bem, tenha então uma boa tarde. Voltamos a encontrar-nos no próximo sábado. Fique bem e até lá.